episódio do Jogabilidade, que fala sobre tudo que não são videogames. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. Eu sou o André Campos e eu nunca entrei numa caixa. Eu não tô acostumado com o André falando suave dessa forma, não. Fiquei um pouco assustado e eu me senti bem fora da caixa com isso. Eu tenho uma história engraçada com a expressão fora da caixa. Depois me cobrem, quero contá-la. Não, agora eu estou com a caixa na cabeça, esperando ansiosamente por essa história. No caso era o Rafael e o Tengu. Que não se apresentaram. Ah, eu sou o Rafael. Eu sou o Tengu. Mas o Sushi também não falou que ele era o Sushi, não. Falou. Não falou, não? Falou sim. E o André também não falou que ele era o André. Falei também. A história te provará errado. A história te provará correto? Sim, não precisa da história, a edição. Exato. Já vai ter a resposta. A história te provará correto porque você está escutando esse podcast bônus de Jogabilidade. Lhe agradecemos do fundo de nossos cocoros pela sua generosidade, né? Afinal de contas, só assim você permite que o Jogabilidade continue a existir e tenha acesso a esses belíssimos podcasts bônus, né? E aquilo, se você estiver cometendo um pequeno delito, considere, né? Ouve esse podcast na paz do Senhor. Aí, pô, achei maneiro, achei legal. Quero mais, quero centenas de episódios tipo esse. Quero pagar um frango pros meninos. Pô. Quero contribuir com a conta de luz, né? Uma das formas de você fazer isso é acessando orelo.cc/jogabilidade e contribuindo. Pois bem, esse aqui é o Fora da Caixa e a gente vai falar sobre coisas que a gente assiste, consome, lê, come, vive, experimenta. Uou! Mas antes disso, eu queria saber, qual história você tem com Fora da Caixa, Rafa? Então, presta atenção, tem nada a ver, não, não é nem tão legal assim. Mas o meu amigo, ele tava se mudando de uma cidade pra outra e nessa meia parada, ele ficou em São Paulo um tempo. Num Airbnb. Aí, ele tava com a mãe dele no Airbnb. Só que ele veio com os cachorros, já que ele tá se mudando de verdade. Certo. Né? E do aeroporto para o Airbnb, ele foi de carona com uma amiga da mãe dele. Uhum. Com os cachorros. Mas aí, eu tava lá com ele e tudo mais, e a gente queria ir passear com os cachorros num parque, né? No Ibirapuera. Só que pra isso, precisava pedir um carro, né? E aí, como que você pede um carro pra levar os cachorros pra um lugar longe? Como é que você faz, André? Cachorro grande. Cachorros grandes. Sem raça definida, bem grandão, e o outro é aquele que parece um lobinho. Um husky? Um husky, isso. Sei. Se eu me encontrasse nessa situação, eu pediria provavelmente o Uber mais caro possível e tentaria avisar na mensagem. André, se eu disser que dentro do Uber tem uma opção que se chama Uber Pets. Eu não sabia. Tem. Tem uma opção Uber Pets, você vai lá, ele não vem na hora. Você tem que agendar. Ah. Né? E aí você agendar no mínimo daqui a meia hora. E aí é o cachorro que vem dirigindo. Que exato. Uber Pet. E aí a gente tava lá mais ou menos na região no Morumbi, assim, bem perto do estádio do Morumbi, inclusive. E pedimos um Uber Pets, né? Demos uma volta ali no quarteirão, um cachorro quase pulou o muro pra vir bater na gente. Uau. Bater. Exato, não, bater. Não, aí o Uber Pets chegou, né? O moço estacionou assim o carro, aí a mãe do meu amigo tava lá, aí ele virou pra mãe dele e falou, tá fora da caixinha? Ela, o quê? Tá fora da caixinha? Aí ela, eu? Tipo, ele tá falando que se eu tô fora da caixinha, tipo, se eu tô maluca... Você é uma pessoa descolada, né? Não, você tá maluca, entendeu? Ela achou que o Uber tava falando, você tá maluca? Você tá fora da caixinha? Ela é, tá fora da caixinha, o cachorro tá fora da caixinha. Ela é, literal, é um cachorro caixa. Gigante, não tem caixa pra esse cachorro. É, tipo, um apartamento. Exato, aí ele, então não pode entrar. E aí foi assim, embora. Tem. Mas... caixa pra cachorro desse tamanho. Tem. A pessoa não tem. É, pois é. A mãe da Thalissa, ela tem um... qual que é o nome da raça mesmo? Daquele que tem a orelha gigante que arrasta no chão? Ah, é aquele que é triste? Cachorro triste, é. É, tem... a cara dele vai derretendo com então, o tempo. Então, é. Eu esqueci o nome. Que normalmente eles não são tão grandes, mas o dela é muito grande. É que ele tem a pata curta, mas o bicho é gigante, muito pesado. Aí tem uma caixona. É, a caixa dele é metade dessa mesa. Então, exatamente. Eu não faço ideia como é que carrega essa porra. Então, num pallet. Assim, né? Num negócio de... E aí que tá aí o carro chama, do moço? Aquele negócio que carrega pallet. O carro do moço era um carro normal, sendo um Uno. Sei lá, sabe? Não era um carro grande, não cabia. Os cachorros não cabiam ali numa caixa, entendeu? Porque realmente são cachorros muito grandes. Mas no Uber pede que você vai pedir, você não tem como falar assim, meu cachorro é do tamanho gigantescamente... É do tamanho de um mamute. É, imagina um jumento, só que um cachorro. É, exato. Isso, mesma coisa. É, aí a gente resolveu andar ali pela região mesmo e foi uma das piores decisões que a gente já tomou, assim. Quem diria, André, que um Morumbi, o pessoal ali não quer que você anda ali. Ah, é. Uhum. A cidade não quer, né? É feito pra carro. Exato. Não tem transporte público e nem gente a pé. Exato. Aí a gente foi a pé até um parque, que tá ali, primeiro um subido desgraçado do caramba. E aí no parque, a gente queria passar a rua, não tinha como. Tinha, tipo, muretas e muretas de cerca-viva e não tinha como atravessar pro lado da rua. E a gente teve que andar até o final do parque pra conseguir passar no farol. Não, e aí os farol sem coisa de pedestre, sabe? Sem nada. Tipo, pedestre aqui não. Quando a gente morava no primeiro apartamento, né? O mercado mais perto que tinha era o Extra, que era... Perto da avenida, né? É, né? De Ricardo Jafé, assim. E era um lugar, assim, que, tipo, a calçada, às vezes você não conseguia ficar em pé na calçada, de tão fininha que era, assim. A parada, assim, ninguém vai andar aqui, sabe? Nenhum ser humano vai andar a pé aqui. Tipo, exato. É só pra carro. E aí a gente foi andando pra tentar voltar por um outro caminho que não fosse tanto subida. Caramba, e o Morumbi é uma loucura, porque do nada a gente tava passando pelo esgoto e tinha barata e tinha cativeiro, várias casas abandonadas, assim. A gente do nada tava no estádio do Morumbi, assim. Eu sei que a gente ficou muito perdido. Incrível. E tava de noite já, e tava bem assustador. E o cachorro do meu amigo é maluco, um deles. Tem um probleminha de ansiedade, assim. O sem raça ou o husky? O sem raça definida. Entendi. Ele não pode ver outro cachorro, que ele sabe pateta quando entra no carro, uhum, né? Aí se ele está normal, ele vê outro cachorro, ele despiroca, é um olho pra cada lado, olhando pra cima, outro pra baixo, a languinha rodando. Entendi. Nossa, foi uma aventura esse dia. Tá aí, obrigado pela sua participação no Fora da Caixa. É isso, a gente descobriu que é isso que tá fora da caixinha. Entendi. Tá fora da caixinha? É, não, o motorista do Uber tinha que ter perguntado no ritmo, né? Tá fora da caixinha. Fora da caixinha. E afastar. Isso. E afastar. E fechando a janela. Tá fora da caixinha. Exatamente. Mas não é sobre história de passear com cachorro, esse podcast, né? Também é, né? Se de todos os podcasts de jogabilidade, acho que o que mais engloba aí é história de passear com cachorro, talvez seja justamente o Fora da Caixinha. E só queria falar uma história que eu sempre falo. Pra mim, ficou cravado na minha mente do cachorro passear sozinho. Uhum. Do cachorro levando a sua própria coleira. Exato. Na boca. É. Quando eu vi isso, eu fiquei realmente, né? O cachorro pode tudo. Qualquer coisa. Ele é capaz de tudo. Tudo que ele sonhar, ele é capaz de realizar. Eu vi um cachorro tocando piano no Instagram esses dias. Uau. É assim que ele cantava, inclusive. Tem... Uau. Uau, uau. Uau, uau, uau. Falarem em cachorros exóticos e malucos, então, eu queria puxar aqui um filme que eu sei que eu e o Tengu assistimos, que tem um cachorro bastante exótico, despirocado, com a língua imensa. Como pode uma língua daquele tamanho? Acho que ele tem um probleminha de ansiedade também, né, imagino. Aquele ele cachorro. Deve ter, imagino, coitado. Foi esse filme que você foi ver no cinema recentemente, Tengu? Foi. Que eu vi que você tava no cinema, mas não vi o que você foi ver. É, então, era uma vez, eu tava aqui em casa no domingo, e aí tava tendo alguma festa, alguma coisa aqui na área, que tava um barulho do caralho. Puta, tava muito barulhento, eu precisava traduzir coisa em casa, não tava conseguindo traduzir, já tava de saco cheio de ter ficado a semana inteira em casa. Eu falei, não, eu preciso sair. Eu preciso sair, senão eu vou ficar maluco, vou ficar igual o cara do filme lá, do Jack Nicholson, tá ligado? Como é que é o nome desse filme? O Iluminado? Do Iluminado, vou ficar igual o Iluminado, foda-se, vou sair dando uma machadada geral. Você pode fazer co-working? Não posso. No café? Não posso. Ah, por causa do NDA? Materiais sensíveis, que chama. E acima de tudo, anime, né? Que vergonha sair com anime na rua, assim. Imagina você assistir anime publicamente, que coisa horrorosa. No Starbucks, não, meu. Né? E aí, o que aconteceu foi, por favor, eu vou no cinema sozinho. Acho que eu nunca tinha ido no cinema sozinho. Tem tempo que eu não vou, mas eu ia muito, eu gostava de ir no cinema sozinho. É uma boa experiência. Aí eu olhei ali, pá, o que eu vou ver? Bom, tenho Divertidamente 2, mas eu não quero sentir sentimento nenhum. Eu quero ter alguma coisa completamente livre de sentimentos. E eu vi que tava passando o Deadpool Wolverine. Falei, bom, eu sei que eu não vou sentir nada nesse filme, e se eu der uma risadinha, sai no lucro. No lucro, exato. Aí, cheguei no cinema, falei, pô, legal, vou comprar aquele assim. Esse negócio de comprar pela internet é muito futurista pra mim isso aí. Então eu comprei lá no local. Tal qual, né? Os australopitecos faziam. Exato. Primeira surpresa, eu não tinha visto direito e a sessão que eu planejei pra ir era de 3D. Ah, ufa. Achei que era dublada. É o puta que pariu. Às vezes é também, né? Aí eu fui ver. Na próxima sessão, legendado 2D, ia ser tipo mais de uma hora depois. Falei, não, eu vou pegar 3D mesmo, foda-se. Cara, que impressionante que ainda existe filme 3D, né? Pois tipo, é. Existe. Pra comprar mais caro. Pô, 60 pila o ingresso do cinema. Aí? Né? É, o normal hoje em dia já é 40, 50. É, se você não pegar falei, meia. Bom, já que eu tô aqui, vou pagar 60 pila pra botar o meu óculos 3D. Não enxergar nada. Não, até que... Eu falei, puta, fudeu, vou ficar enjoado, não vou conseguir assistir. decisivo, aquela dor de cabeça. Mas foi ok. E aí eu assisti o Wolverine e Deadpool. Na verdade, ao contrário, Deadpool e Wolverine. Que é um filme que ele é aproximadamente meia hora mais longo do que deveria ser, assim, eu acho. Ele é padrão Marvel de 2 horas pra cima? É, ele é. Ele é 2 horas e um e trocado. Ele é 2 horas assim. E pouquinho. Eu acho que ele não chega a ser 2 horas e meia. É. Mas, realmente, ele é um pouco aquém do padrão Marvel ultimamente. Pelo menos dos últimos filmes que eu vi, que era tudo 2 horas e 40 pra 3 horas, assim. Eu fiquei Porra, pior, muito tempo que eu não vejo nenhum filme da Marvel. Nossa, ele é menos de 2 horas e meia, com certeza. E é um filme sobre o Deadpool e ele viaja ao multiverso, claro, pra encontrar algum Wolverine que vai substituir o Logan que morreu no filme do Logan. O Deadpool, ele é do universo do filme do Logan, correto? Isso. Para tudo agora. Tô muito confuso. Certo. O Deadpool, dos 2 filmes do Deadpool. Certo. Era da Fox. Sim, mas é do mesmo universo do filme Logan. É, porque o que eles estão querendo dizer aqui é que os filmes da Fox são num universo, entendeu? Isso. Todos esses filmes, os filmes do X-Men e tudo mais, eles eram todos parte desse mesmo universo. O que deixa tudo muito estranho, porque em teoria já existia um Deadpool no Wolverine Origins. Sim. Que eles voam no Deadpool 2, isso daí, inclusive. É, e aqui também. Mas, ok, então tá bom, então. Eu só fiquei confuso com isso, se é do mesmo universo. Mas é porque o Deadpool 2 tem o Cable, né? E ele viaja no tempo, essas coisas tudo aí também. Aí bagunça tudo. Sim. E aí tem todo um conceito de que cada universo tem uma âncora, que é uma pessoa tão importante que se a pessoa morrer, o universo, aquele universo vai desabar. É, e que com isso, eles estão querendo dizer que o Hugh Jackman como Wolverine era o único motivo que as pessoas davam moral pros filmes de herói da Fox, né? E sem ele, os filmes de herói da Fox vão definhar, né? Basicamente. É, basicamente é isso. E aí começa essa jornada muito divertida, muito pra família. Muito pra família. Teve gente chorando na sua sessão? Cara, a minha sessão tava praticamente vazia. Então, se teve, eu não sei. Você tava chorando na sua sessão? Chorei porque eu dei umas bocejadinhas, assim. Eu tava muito, muito cansado, muito com Perguntei sono. Isso porque eu vi histórias, mas acho que foi, tipo, na Comic Con. Foi um lugar mais específico, assim, pra ter fãs desse tipo. De quando mostrou o Wolverine de amarelo pela primeira vez, teve gente chorando. Uau! Consigo ver, consigo imaginar. Aí é o efeito adulto Disney. É, muito. Tem que ser muito fã, né? Tem que gostar muito mesmo do boneco. Tem. Eu choraria se tivesse o Yusuke vestido de verde no filme. Ah, mas não tem ele de verde. No seriado não tá de verde? Deadpool. Ah, porra. Filme do Deadpool. É isso que eu tô querendo dizer. Se num filme da Marvel aparecesse um personagem de Hokusho vestido de verde, é o Yusuke, no caso, aí eu choraria, porque, né, é o minha geleia. Entendi. A gente vai falar com spoilers? Acho que pode. Por mim, pode ir na fé, porque eu tenho zero vontade de ver. Eu queria ver, mas eu me abstenho por um tempo. Não tem nenhum problema. Tá bom. E eu já tomei, acho que, todos os spoilers possíveis já desse filme. Eu só sei que tem uma dança do Nissin aqui no começo. É porque esse filme, ele é meio que os spoilers, né? Falar dele sem spoiler não tem muito o que falar sobre. Porque, basicamente, esse filme do Deadpool é a Marvel Studios e o Deadpool zoando a Fox, né? Todos os filmes de super-herói da Fox. Desde os antigos. Né, de Blade, desde os X-Men antigos. Quarteto Fantástico e Elektra, tal. Elektra, né? O Demolidor do Ben Affleck. Mas no sentido de que eles citam e brincam com ou aparecem coisas de fato desses filmes? Ah, eles aparecem. São personagens, eles aparecem. Do filme. É. Chega um momento que eles formam um time que é o Deadpool, Wolverine, Wesley Snipes de Blade. Uau, isso eu não sabia. A atriz que fez a Elektra no filme do Demolidor fazendo a Elektra. O Gambit. Que é o Channing Tatum, né? Que era um rumor que tinha há muito tempo que esse filme ia rolar com ele como Gambit e foi cancelado o filme, né? E aqui ele aparece de Gambit. E aparece também como personagem, só que só numa participação bem rápida, o Chris Evans como Tocha Humana do primeiro filme do Quarteto Fantástico, né? Pois tem uma brincadeirinha de, nossa, ele parece com alguém. Não, ele começa, ele acha que ele vai falar a frase do Capitão América, né, e tal, só que aí ele vira Tocha Humana, essa porra toda. E aí, o filme é meio que uma piadona com isso, com cenas de ação razoáveis, com uma exceção. Qual que você achou? A cena de ação do carro é muito boa. Essa cena é muito boa. No geral, achei as cenas de luta bem, bem legais, assim, tipo, a cena ação, onde eles dão... Porque é engraçado, né, porque quando aparece a Elektra da... Não é Jennifer Connelly, é uma outra moça, esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome da moça também. Quando aparece a Elektra, quando aparece o Gambit, quando aparece o Wesley Snipes, parece que eles vão ser só piada, né? E no geral eles meio que são, assim, né? Só que tem essa cena de luta onde eles lutam pra valer, né? Todo mundo junto, assim. E, pô, é maneirinho, assim, ver de novo o Blade do Wesley Snipes, um Gambit lutando como Gambit mesmo, né? Jogando as cartinhas, brilhando, aquelas porra toda. Eles não conseguiram o Ben Affleck pra ser o... É, então, eu imagino que não. Eu imagino que eles devam ter tentado... talvez pra ter os dois. A outra pessoa desse time que a gente tá esquecendo, né? É a X-23, a menina do Logan, né? Do Logan. Verdade, ela aparece aí também. Ela foi mais velha. É, mais velha. Sim. Essas cenas são legais, tipo, até a cena do comecinho, né? Que ele enfrenta o pessoal da TVA lá do seriado do Loki tocando Bye Bye Bye Danny Sink. É uma cena maneira, maneirinha, bem coreografadinha. Sim. As cenas de ação eu achei maneiras. Não, sim. Mas assim, eu vi. Engraçado porque eu vi as duas opiniões na internet, que tipo, caralho, esse filme é muito foda, ah, meu Deus, ah. E tipo, vi pessoas, não, o cinema morreu, que horror, Martin Scorsese se revira no túmulo, apesar de estar vivo. Assim, a Marvel já tá nessa vibe faz tempo, né, então acho que esse filme ser assim não é sinal de mais nada. Eu vi esse filme e não senti absolutamente nenhum sentimento, que nem o Tengu tava falando, assim. Na verdade, eu ri em alguns momentinhos, eu achei algumas cenas de ação maneirinhas e tudo mais, mas no geral é um daqueles filmes que eu quase sinto como se eu não tivesse assistido, então, né, é aquela experiência de assistir algo que não fica muito com você depois, sabe? Tipo, é uma coisa bem descartável, assim, eu sinto. Mas, dito isso, eu acho que, ao contrário, pelo menos, do que a Marvel tava fazendo com o multiverso dela, por exemplo, o filme do Doutor Estranho, que eu acho que foi o último filme da Marvel que eu vi, que é usar um multiverso sem meio que um objetivo com isso, pra onde você tá construindo essa história, o que você quer fazer com isso, por que você tá trazendo essas coisas, o que o multiverso de fato acrescenta nesse filme do Doutor Estranho, exceto pelo fato de ter algumas cenas onde, sei lá, aparece o Professor Xavier, aparece o John Krasinski de Senhor Fantástico e tudo mais. Nesse filme, pelo menos, eu sinto que a inclusão do multiverso e o uso do multiverso, ele é mais claro, ele é pra um objetivo que me interessa mais e que é mais bem utilizado, que é, primeiro, pro humor, né? Então, tipo, ele é muito utilizado pra fazer essas piadas referenciais, assim, que é interessante que eu tava vendo o review do Red Letter Media, né, do filme, e eles gostaram muito do filme, até fiquei surpreso. Uma coisa que eles falam que é muito verdade é que, cara, imagina alguém ver esse filme sem ter acompanhado os últimos 20 anos de filme de heróis, sabe? Eu não sei se funciona, porque ele é muito, não só sobre os heróis, mas muito, muito, muito sobre filme de heróis, sobre as tretas com os estúdios, e sobre censura, e sobre como eram feitos os filmes antigamente, no que eles focavam, como que foi essa jornada dos filmes dos X-Men e tudo mais. Essa parte, pra mim, é interessante, essa parte bem meta, né, de falar não só sobre outras versões desses personagens, mas outros filmes desses personagens. Isso pra mim é bem interessante. E na prática, o principal, que é trazer o Deadpool pro universo da Marvel, né? Porque é isso que ele tá querendo fazer no começo, né? Que tipo, ele tá indo ser entrevistado pra entrar nos Vingadores, né? E ele não consegue e tal. E o objetivo dele é entrar pro universo da Marvel, né? Então, pelo menos tem um objetivo mais claro do uso do multiverso, assim. Eu gostei dessa parte. Sim. Acaba sendo uma mistura boa de referências legais pra quem gosta desse tipo de filme e algo que faz sentido dentro da história mesmo. Sim. Porque, tipo, do Doutor Estranho realmente é um bagulho que parece que não usaram pra nada, né? Tipo, acho que as partes legais do Doutor Estranho no multiverso da loucura não tem muito a ver com o multiverso, não, assim. Também acho que não. Mas agora, uma coisa que eu achei sobre esse filme é que ele se arrasta demais, de modo geral, assim. Perto do final tem uma cena, porque existe tem um boneco nesse filme que é o Nicepool, que é o Deadpool bonzinho, que é o Ryan Reynolds. De cabelo liso, comprido. De coque samurai. Sim. Uau. E sem máscara. E ele tem um cachorrinho e tal, né? Essa coisa toda. Pô, tem uma cena que o Deadpool e o Wolverine vão enfrentar uma legião de Deadpools. Sim. De vários universos. Que é outra cena bem feita de luta. Ela é, porque ela tem aquele traveling lateral da cena do corredor do Old Boy, tá ligado? É, parece a cena do Old Boy, só que eles estão enfrentando, sei lá, centenas de Deadpools de multiversos diferentes, assim. Sim. É legal. E aí, a hora que eles estão fazendo a piada que, tipo, ah, nosso Deadpool, ele usa o Nicepool como escudo, e aí começa a ter um papo motivacional, tipo, ah, não, você vai sobreviver, e aparentemente esse Nicepool não tem fator de cura, igual o Deadpool, os Deadpools normais. E aí ele fala, ah, não, você vai sobreviver, começa, tipo, meio que enganar o cara pra ele acreditar que ele vai sobreviver. Eu não sei, àquela altura, eu já tava meio cansado do humor do filme, assim, falei, tá bom, vai, a piada já foi, eu já entendi, vai, anda, a gente tá querendo ver o fim do filme já. Eu senti isso, assim. O Deadpool, de modo geral, ele tem as pedras mais arrastadas, assim, sabe? Eu cansava meio rápido dele. É, eu acho que pro tipo de personagem que é o Deadpool, até se você for ver outras versões do Deadpool que eu já assisti, que não são muitas, né? Eu joguei o jogo do PS4 e meio que foi isso. Acho que o meu único outro Deadpool que eu conheço foi o do jogo de PS3, PS4. Ele dá pra ser um personagem muito detestável mesmo, né? Tipo, ele tem o potencial, né? O tipo de personagem que ele é, ele tem muito potencial de ser muito detestável. Eu acho que eles até fazem bem de segurar um pouco isso. Eu acho que eles conseguem fazer um Deadpool até gostável, né? Carismático, sim, assim. Sim, sim, mas sim. Entendo isso que você falou. Eu acho o Tengu, e eu acabei não sentindo tanto isso como um problema, mas eu vi outras pessoas apontando. E, de fato, é uma coisa que existe no filme, é que esse foi um filme que ele foi filmado, e ele até foi paralisado, né? Durante a greve dos roteiristas, né? Ah, então, sim. É muito interessante, porque ele tem um argumento central muito forte, ele tem momentos, né, desse argumento acontecendo ao longo do filme, ele tem cenas de ação muito, muito boas, mas o decorrer do filme em si quase é inexistente, né? É quase ele só indo de um lugar pro outro, não tem muita coisa acontecendo em termos de roteiro mesmo, né? Depois que você estabelece esse argumento, é meio que um ponto A ao ponto B até o final do filme, assim, né? Ele meio que segue uma fórmula do tipo, chega num lugar, daí tipo, viram e discutem, cena de ação. Outro lugar, daí tipo, viram e discutem. Ou então eles encontram algum personagem e aí brigam com esse personagem. É um filme bem formulaicozinho, assim. E aí no fim eu tava cansado. É, né? Eu acho que é por isso, talvez, porque, tipo, tem essa questão de não ter o roteirista trabalhando, né, próximo do filme, que é algo que prejudicou na época da última greve que teve aquele Quantum of Solace do... George R. Sanchez. Isso, isso. Ah, pode crer. Acho que pode ser por aí também. Então talvez seja isso que te deu essa sensação aí, né? Pra você foi mais de boa, então. Foi mais de boa também, porque eu podia pausar, né, o filme. Assistiu no cinema em casa. Cinema em casa, né, exato. Tive acesso aí a um screener exclusivo, obrigado, né. Entendi. Marvel. Entendi. Obrigado, Marvel. Então eu assisti ele em pequenas prestações, assim. Então acho que talvez tenha ajudado a não sentir eu imagino que sim. Ele talvez, falar aí um... Se fosse um seriado, talvez fosse melhor. Talvez, né, exato. Talvez. Mas eu não achei o filme ruim. Não, eu também não. Não achei de ruim, forma não. Alguma. Eu achei que eu fosse achar bem pior, na verdade. Tipo, eu tava bem assim, nossa, não vou ver nem fudendo. Uhum. O que me fez ver foi o que eu assisti o comecinho do vídeo do Red Letter Media e eles estavam bem empolgados, assim. Tipo, eles gostaram muito mais do que eu, inclusive. É, sabe que foi comigo também foi isso, assim. Eu comecei a assistir o review deles, eles começaram a falar, ah, não, agora a gente vai falar com spoilers, não, porque o filme são as aparições especiais dele, então não dá pra falar sem mencionar. Eu, ah, porra, quer saber? Acho que eu vou no cinema assistir essa porra desse filme. E foi o que eu fiz. Tem alguma outra aparição que a gente não mencionou? Acho que não, né? Acho que as principais são essas. Deixa eu ver. Ah, é legal aquela parte no começo, né? Quando ele tá visitando os multiversos com os vários Wolverines, que aparece o Wolverine da altura do quadrinho, que é um baixinho todo. que ele mal alcança o balcão do bar, isso, né? Isso, isso. Tem o Henry Cavill. Henry Cavill aparece de Wolverine também, Tinha um rumor de que ele ia ser o Wolverine antes? Eu não sei de onde que vem esse, mas tem aquele Wolverine também que ele tá crucificado num X da capa de um quadrinho famoso. De um quadrinho, também, isso, né? isso. Tem isso. Umas cenas maneiras, né? Quando eles vão mostrando vários Wolverines de vários universos. O Deadpool tem o filho do ator, e aí tem a esposa do ator, e aí todo mundo da família dele fez um Deadpool. Ah, é? Teve isso? Não teve, ligado, acho não. Que o bebê recém-nascido era o bebê Deadpool. É, tem um bebê pool mesmo. Foi, tem, entre aspas, né? Provavelmente é um CG, sei lá. Tem a coitada da Morena Baccarin, forçada a fazer a esposa do Deadpool nos filmes do Deadpool, né? Nesse filme aqui, ela quase não tem um papel. Pera, ela aparece em que filme antes? Marvel? Não, da Marvel nenhum. Ela só é a esposa do Deadpool nos três filmes. Ah, tá, ok. É que eu não assisti nenhum dos filmes do Deadpool, mas eu lembro de algum filme com ela, com um herói. Então, No primeiro, o papel dela é bem, bem legal. Os dois primeiros, na verdade, é muito focado na relação dos dois, assim. É surpreendentemente focado nisso. Eu não tinha visto nenhum deles, pra ser bem sincero. Eu sabia da história por cima e eu assisti o começo do seriado do Loki pra ter o contexto Da TVA. Da TVA. Aparece essa coisa aparece. Aparece. Aquele bicho da primeira temporada, que eu não assisti a segunda, né? Mas aquele bicho que tá engolindo as realidades, né? Ele é uma ameaça no filme. Entendi. Eu não assisti a segunda temporada do Loki também. Já tô de boa, já. Foi bem isso. Assim. Mas assim, o filme é divertido. Eu me arrependi de ter gastado R$60 no ingresso de cinema. Talvez. É muito caro, né? Foda. É muito caro. É muito caro, cara. Eu paguei 50 pra ir ver os ursinhos mecatrônicos lá, pô. Five Nights at Freddy's. Caralho. Five Nights, vamos falar? Acho, falou, né? Pior que eu não lembro, pra ser sincero. Não lembro. É um filme. É. Mas, pô, é um filme de ver, é um filme genuinamente divertido, assim, sim, sabe? Sim. Ele é legal, ele é legal. Bacana. Eu achei bacana também. Tem muita ironia nessa frase, mas eu não ofendi ninguém. Assim, diga isso por você, né? Que tem o review, acho que é de uma mulher crente falando que a gente tem que ver, porque aí a gente vai entender como que o inimigo tá trabalhando. Caralho. Tipo, é um gay que quer se entregar pra Satanás, não sei o que. Bom, de fato, o Deadpool, ele fala muitas vezes de dar o cu durante o filme. Ele é bem focado nisso. Pois é, ele fala algumas vezes sobre isso. Mas tá aí, né? Deadpool, tão bom quanto dar o cu, eu acho. esse é o review oficial, realmente. também. Você viu? Eu vi um filme. Uhum. Eu vejo um a cada 3 meses e deu tempo agora de assistir outro. Eu assisti Maxine. Ah, eu vi Maxine também. Eu nem ia falar sobre o que eu esqueci já dele. Aliás, esse foi o meu filme do ano. Okay. Tipo, eu todo ano eu escolhi um filme pra assistir. Não, você viu O Menino e o Pássaro esse ano? Puta, não, foi ano passado. Não foi no passado, não? Acho que foi ano passado. Foi ano passado. É possível, gente. Ele concorreu ao Oscar e tudo, né? Ele ganhou o Oscar. Mas o Tengu viu... Quando o Tengu viu? Então, mas o Tengu viu ano passado. O Tengu em especial, ele deve ter visto isso tipo em agosto, não foi? Que foi na transmissão lá do especial que teve. Foi tipo em novembro ou dezembro que eu assisti. Pelo menos o tão errado assim, não, foi no final do ano. Não foi tão errado assim. Eu falei errado porque eu assisti 2 filmes então em 2023. É. Esse é o filme que eu assisti em 2024. Não, a gente escolhido, vai no cinema junto ver Barbie Sonic 2. 3. Sonic 3. Pô, esse eu vou. Ah, esse eu vou. Pô, Sonic 3. A gente não foi ver o 2, pô. Mas é porque então, tava pressa. Tava no meio da saída da pandemia. Agora a gente tem que juntar os ouvintes de novo e assistir Sonic 3. Exato. Pô, perfeito. Só pra esclarecer, pra quem não acompanhava a gente na época, antes de estourar a pandemia, a última coisa que eu e o André, pelo menos, fizemos, eu não sei o Rafa, eu acho que foi a última coisa que eu fiz. Coisa que eu fiz, Saindo de casa, a última coisa que a gente fez antes da pandemia estourar e a gente não poder mais sair, foi assistir Sonic no cinema junto com os ouvintes de jogabilidade. É verdade, foi muito legal. Foi bem legal. E a gente não podia mais sair de casa depois disso. Então a gente fica, pô, o último filme que eu vi no cinema foi Sonic, porra. É. Né? Eu assistiria se fosse essa situação de a gente fazer o negócio. Sim. Mas eu achei Maxine, né, encerrando a trilogia aí do X. É, a trilogia do X, que é o filme é o X, Purr, e agora Maxine. Purr. Ah, tá. Que é uma trilogia, assim, que eu aprecio os filmes, mas eu não gosto tanto. É meio que isso, né? É, tipo, o X. Eu gosto do X. É o que eu mais gosto, na verdade, dos três é o X. Eu só vi esse e não gostei. X é o primeiro, né? É o primeiro, que é o assassinato bem pegado a filmes dos anos 70 de bem terror. Bem Massacre da Serra Elétrica. Exato, slasher, bem, né? Inspirado no... Só que... slasher, o pessoal vai lá fazer um filme pornô e os velhos querem matar eles. Exato, né? E o twist que esse filme coloca é que os assassinos são dois velhinhos, que eles estão na fazenda de dois velhinhos e coisas acontecem, os velhinhos saem matando as pessoas. Pode crer. Oh, meu Deus, como é assustador uma velha nua. É. Tem que dar rasteira no idoso. Assim, a maneira que ela morre no final é muito engraçada. De fato. Não conta. Não vou contar, só acho engraçado. Tá bom. Eu aprecio o filme de como que ele consegue gerar tensão com coisa que normalmente não seria de tensão. Uhum. Tipo, sei lá, a senhorinha tá do lado da pessoa, você fica, caralho, vai acontecer alguma coisa. Então ele consegue gerar tensão em situações inusitadas, assim, que eu aprecio em alguns momentos. Mas é legal. E é meio que isso. Não gostei muito. Tem coisas no Pearl que eu gosto. Ele já nem é terror, mas... Não é terror. Mas eu gosto da performance da Mia Goth, né? Que é a constante nos três filmes. No primeiro ela interpreta a atriz, né? A Maxine. E a véia, né? Ela é de maquiagem também. No Pearl, ela interpreta a Pearl, que é a velha quando era jovem, né? Que é um prequel. Conta a história dos velhinhos, no caso. E o Maxine é a sequência direta do X, né? E aí quase a gente volta... a gente volta pra Maxine de novo, que o filme, no caso, é o Maxine. Maxine com 3X? Isso. Exato. Porque é putaria. Yeah. O Purr, ele talvez faz referências a filme da época que ele se passa, de certa forma, porque a parada é, o X, ele faz muitas referências, ele é uma grande homenagem a mais do que qualquer outra coisa, a filme de terror dos anos 70, slashers e tal. O Purr, acho que menos, talvez ele é mais um estudo de personagem mesmo. Ele é um estudo de personagem, eu acho que uma coisa que eu gosto nos três, né, é como que eles tentam replicar esteticamente, né, o visual dos filmes da época, então tem essa coisa, né, de que o X é bem anos 70, aí o Pearl é tipo anos 50, né, antes até, assim, mas é... Eu acho que é 40 e tantos, que... Não, né? Acho que é 30 e tantos, porque ele vai da Primeira Guerra. Né? Eu acho que o carinha vai pra Primeira Guerra. Então é dizer tantos, né, 1910 e poucos. O Maxine, ele se passa em 85, se não me engano, ele fala o ano no começo, e ele é uma grande homenagem a filmes dos anos 80, então a estética das coisas é muito aquela cidade suja que a gente vê em Robocop ou qualquer filme dessa época dos anos 80, que é tudo escuro, tudo sujo, tudo violento pra caralho. É Detroit. É isso. Só que Los Angeles. Fazendo referências a filmes de ação da época, fazendo referências a filmes de terror da época, mas de novo, assim como Pearl, eu não diria que ele é um filme de terror. Não é. Esse eu vi no cinema mesmo, né? Então eu fui com medinho de... Porque no cinema dá mais medo, né? Quando o filme é de terror. Isso eu, é. Nenhum momento de tensão, nem não, nada. Não. É mesmo? O máximo que tem um jump scare de saco escrotal, né? sendo esmagado. Ah, tem. Ah, entendi. Tem. É um bom momento. É que é uma cena que ela basicamente ela pisca na tela acontecendo. Um assim. Saco explodindo. Pim, e aí, ai, meu Deus do céu. O cinema reagiu nesse momento? É, o meu reagiu, mas reagiu bastante. Mas o filme, a ideia dele é mostrar a Maxine tentando fazer esse salto de filmes pornôs, que né, ela é atriz pornô no primeiro filme, e aqui ela é uma grande atriz pornô de muito sucesso, e ela quer deixar de ser atriz pornô pra ser uma atriz de filmes normais, digamos assim, e de Hollywood, principalmente, né, que ela é uma atriz de Hollywood. Uhum. Ela tentando fazer isso através desse primeiro papel que ela consegue no filme de terror, que tá sendo filmado lá, que é um filme de terror indie, que tem essa ideia de ser mais um filme artístico e tudo mais. De possessão demoníaca, né? Que é a sequência de um outro filme já também. Exato. E ele, de novo, que não falei, ele é uma grande referência a cinema, porque eles vão no estúdio, eu não sei se é da Warner, da Universal, não lembro mais pra que estúdio eles vão, mas eles vão pro estúdio que existe em Hollywood, e eles mostram set famosos, eles mostram o set do Psicose. É, então, tem um momento que ela esconde dentro da mansão do Psicose, assim, pra fugir de alguém que tá perseguindo ela. Tem cenas de perseguição nas cidades de Velho Oeste dos estúdios, assim, né? Isso, é então, bem maneiro. Quem manja deve saber todas as referências das cenas e os lugares que passam, tipo, exato, né? Do Psicose a gente sabe porque acho que é bem famoso e eles falam, eles falam, é. Então tem outros sets que eles passam que você assistindo dá a entender que é uma referência. Só que eu não sei. Tipo, não, ah, não, eles passaram pra... Foda-se, eu não sei que lugar que é, alguém provavelmente sabe. E nesse contexto que ela tá fazendo isso, tem um assassino matando pessoas pela cidade. Que eu esqueci agora o nome do assassino, mas... É tipo Night Stalker, uma coisa assim. É uma coisa assim, que tá matando pessoas nesse contexto de ritual satânico, né? Colocando o pânico satânico dos anos 80 no contexto do filme. Então, todas as pessoas assassinadas, elas têm pentagrama cortado, né? No corpo das vítimas e tal. Tentou na TV, tá toda essa parada de pânico satânico, porque o assassinato é um ritual satânico, tananã, e esse tipo de coisa. E é meio que isso. E aos poucos as coisas vão se cruzando, né? O assassinato e a história da Maxine vão se cruzando na história do filme. E ela acaba se vendo na situação de ter que cuidar disso com as próprias mãos, né? Aquela coisa toda. Uou. Mas é um filme que, como tem o disco da Deadpool, eu não senti nada. É um filme que eu sinceramente, eu tava... Eu assisti ele tentando entender por que ele existe. Fora o fato de que falaram que ia fazer 3. Uhum. Me parece que é um filme de quase obrigação. Ah, prometeu, tem que cumprir, que obrigação, né? É foda. Porque eu sinto que o filme não tinha nada a dizer. E não é como se, sei lá, eu entendo assim, é mais um percalço na história dessa mulher que quer ser uma grande artista e ela tem segredos no passado que ela não pode revelar, né? Então tem, tipo, tem detetives indo atrás dela pra investigar sobre a questão dos assassinatos na fazenda do ex e tal. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido interessante que é, tipo, ela quer ser essa atriz, só que ela tem uma bagagem que ela tá fugindo dessa bagagem, né? Ela não quer lidar com essa bagagem. E aí o filme poderia fazer ela confrontar essa bagagem, de fato, de uma forma que fosse interessante, ou que fosse tensa, ou que fosse dramaticamente satisfatório, eu não sei. Mas, no fundo, o filme, ele é só sobre ela sendo muito foda, assim, e resolvendo todas as coisas porque ela é muito foda, anos não sei. 80. As grandes protagonistas dos anos 80, como é que é? A do Alien, no Alien 2, né, pra frente ali. Não, como assim? Não, mas é que no 1 ela é mais vítima do que no, depois, né? Não, ela é foda no Alien. Cuida 1. Do Alien. Faz bota de paninar. A do Exterminador do Futuro, que aí sim, no 2 ela é mais sim. Fodona. Vai ver que ela é meio essa proposta, assim. É um pouco isso, talvez. Mas assim, a verdade é que cinema, gente, tem que guardar pra ir pra ver filme bom, né? Tipo Borderlands, que vai lançar. Exato. Aí, né? A gente vai todo mundo assistir. Mas eu acho que a diferença da Maxine pra esses outros filmes, por exemplo, né, com a Ellen Ripley ou com a Sarah Connor e tudo mais, é que essas personagens, elas têm que, pô, elas passam um pão que o diabo amassou, né? Elas, tipo, têm que realmente enfrentar grandes desafios e se provar, né, e tal. E é que elas... isso foi no X, né? Aí... Não, e que também não muito. Não, é isso que é o lance. Ela sofreu no X, pô. Não muito. Na real. E não tô nem falando de, tipo, sofrer fisicamente nem nada, mas, tipo, de enfrentar mais obstáculos, sabe? Parece que, tipo, ela chega e ela resolve as coisas e é isso. Meio que não tem uma tensão, um drama. As coisas quase resolvem em volta dela. Tipo, tem aquele momento final, as pessoas fazem coisas. E quando ela chega, já acabou. É, quando termina, quando corta, tipo, isso aqui não tem como dar bom. Vai, né? Vai dar uma complicação. E quando corta pro futuro, tipo, caralho, as coisas estão muito resolvidas, né? Tá muito resolvido. Estranhamente resolvido. Mas o meu problema com filme é mais que, tipo, eu falei, eu tava tentando entender o que ele tava tentando dizer, não necessariamente que todo filme tem que dizer alguma coisa, mas é que eu tava, tipo, essa parte, a história não é boa, não é interessante, não tava me cativando. Não me cativou também. Então eu tava tentando achar coisas no filme, porque o Pearl, de certa forma, ele tá tentando falar alguma coisa ali. E nesse eu pensei, tá, além de uma referência a cinema dos anos 80. Que isso ele faz bem, eu acho que é isso, eu no fundo acho que é isso. Eu tava tentando ver que de bom no filme. E não tem muito, na verdade. Não. Ele é um filme que ele existe. Acho que os três filmes, eles são bem carregados pela atuação da Mia Goff, que é muito boa, ela manda muito bem e tudo mais. Só que eu acho que no primeiro tem um pouquinho de tensão de terror, né? Um mistério, o que tá acontecendo, aquela coisa bem de filme de slasher, que é simples, mas que eu acho que carrega o filme. E, de novo, não acho que o X é um puta filme de slasher, nem nada assim. É um filme ok. E aí no Pearl, que tem coisas que eu gosto também, que aí sim tá mais relacionado a esse ponto forte, que é a atuação dela. Porque aí sim, o filme é muito sobre ela. Quem é essa personagem, o que ela quer, como que ela vai perseguir isso e tudo mais. E ela, sim, tem muitos obstáculos e como que ela vai se metendo na merda e como que a situação vai degringolando horrivelmente, né, ao longo do filme. Essa parte, pra mim, funciona no Pearl. Se pá, eu acho que o Pearl talvez seja o meu favorito dessa trilogia. É o mais comum, né, eu acho. O pessoal gosta bastante do Pearl, né, a carinha no final virou meme, né, sim, e tudo mais. Tem até, de certa forma, referenciado no Maxine. Sim. Na cena de crédito é parecida e tem um rosto no meio. Uhum. Só que, não, outro tipo de rosto. Mas acho que é isso, Maxine. É um filme. Eu vi, ele passou diante dos meus olhos e a minha cabeça estava 100% vazia durante isso. Tá aí, perfeito. Puxa vida. Rafa, você tem alguma coisa pra trazer pra turma? Sabe o que é pior? Nesse último tempo, eu fui correr atrás de um monte de coisa que vocês recomendaram aqui, eu não tinha visto ainda, sabe? Então, eu vi Frieren. Que gostou. Eu vi outros animes aí que vocês falaram, eu vi filmes. Então, tipo, nada que já não tenha sido dito. Posso falar de Frieren? Gostei muito. Uhum. E o último arco é justamente o que o Sushi falou. É tipo, ele cai mais pra um shonen, né? E ele não é um shonen nesse momento, ele é mais um drama, né? É uma aventura. Drama e ele fica mais shonen aventura, só que eu ainda adorei, achei muito divertido, porque é magia, várias magias foda, e a Frieren é uma personagem muito interessante, e a outra co-protagonista que eu esqueci, a Fern, ela é muito interessante também, gosto muito dela. O menino é legal também. É, eu assisti Jujutsu, né, na segunda temporada, eu gostei bastante, mais do que eu achei que eu gostaria, porque, né, eu vi uma recepção mista, né, e assim, eu vi também recente, eu não sei se tiveram coisas que eles mudaram, né? Tipo, porque eu sei que tava tendo problema na produção. Não, mas e alguns episódios estavam... Só vai ser alterado se sair em Blu-ray e tal, né? Ah, já não deve ter saído, não? Ainda não. Ah, não, porque... Não, acho que não. Não substituiria pela versão do Crunchyroll. É? Porque eu achei de boa, assim, as lutas e tudo mais. Eu consegui acompanhar de boa, achei bonito, inclusive. Eu achei que o final... E talvez se eu falar a vibe que o final me deu... A vibe dessa temporada... Pera, você assistiu, Tengu? Sim, eu traduzi ela. Porra. Tengu, você assistiu? Não. Se eu falar que... Ah, ele me deu vibe de tal jogo. Acho que é spoiler, né? Possivelmente. Então não, eu não vou falar, mas eu curti. Assim, eu curti, eu tô muito interessado no que vai acontecer agora, assim, porque agora tudo pode acontecer nessa loucura. O pior é que a segunda temporada me tirou qualquer tesão que eu tinha em... Mas é de ação, não é pornô. E eu tomei alguns spoilers... Porque a internet não consegue de coisas atuais. É difícil, é difícil. É, só continuou o meu desinteresse, assim. Jujutsu não acabou ainda o mangá? Não. Frieren não acabou ainda o mangá? Não. Eu acho que não. O único que acabou foi Dungeon Meshi, então, né? Não, que eu saiba, não acabou também. Só Naruto que acabou. Não, porque Boruto tá passando. Naruto acabou. Não. Naruto acabou. Virou Boruto. Então, não acabou. Quer dizer, falar. Pera. Tem um mangá chamado Naruto sendo publicado? Tem. Não tem, não. Naruto Next Generation. Não, não, não. Como é que ele chama? Naruto Next Generation. Como Boruto. É como é que ele chama? Naruto. Não, não. Next Generation. Não. Como é que ele chama? Naruto Next Generation. Não é nome mesmo do mangá. Não, e o Naruto é muito importante na história do Boruto. E aí, você sabe o que tá acontecendo? Você não está de Boruto? Eu não leio, mas eu vou te contar. Vou falar. O rival do Boruto, eu acho que é isso, tá? Eu não leio. Konohamaru. Eu só sei disso entre várias... Não é o Konohamaru. Konohamaru é o Hokage? Não, ele não faz nada. Ok. Que eu sei, ó. O Boruto tem um rival. Tá. Um rival do mal. A Sarada. Isso. Não, não é a Sarada. Não é a Sarada. E aí, o rival do mal do Boruto sela o Naruto. Ih, rapaz, olha aí. Dentro de uma raposa. Não, isso. Sela o Naruto, manda pelo correio. Isso. Sela o Naruto, depois 15 minutinhos no forno. É. Só na frigideira ali rapidinho. Ele faz alguma coisa que ele apaga a existência do Boruto. Ninguém mais lembra que o Boruto existiu. Rapaz. E aí todo mundo acha... Igual eu. Aí todo mundo acha que o Boruto é que matou o Naruto. Ih, rapaz. Aí o Boruto... Mas não lembra que o Boruto não existe? Como é que eles lembram que o Naruto... Sei lá, tipo, não lembra do ponto dele até aquele momento em que ele tá, tipo, sim, lá no meio da confusão que selou o Naruto. Pô, mas isso aí virou comédia romântica dos anos 2000, isso então, aí? Então, mas caralho, ele tá... Aí o Boruto é meio que perseguido por Konoha, expulso da vila, e ele vira, tipo, ele forma... Akatsuki dele, exatamente. Uau. Ele tem a... Uau. Ele perdeu um olho e ele tem a bandana riscadinha. Uau. E tudo mais, é isso aí. Incrível, que incrível. Radical, cara. Ah, é porque o corpo dele tá sendo possuído por um alienígena. Tem esse negócio aí. Tem esse negócio, isso, é importante. Isso você inventou. Vocês assistiram o filme do Boruto? Não, claro que não, Rafa. Sabe que é muito louco? O Boruto, eu acho que hoje em dia já é tão grande quanto o Naruto antes do Shippuden. Não, em capítulos? É. Já, deve ter passado tamanho, já. Cipá, tá muito grande. Boruto tem muito capítulo, Sushi. Nossa senhora. Mas, mas não passou o Naruto normal, né? Não sei, viu? Cipá deve ter passado. Eu acho que o Narutinho, sim. Não, pô. É que o Narutinho nem é tão grande assim, na verdade. É, o Narutinho é tipo uns 200 capítulos. É metade da história, não é? Não, é menos da metade. É, eu achava que era metade. Eu perdi totalmente a noção de proporção. Eu nunca li Naruto, nem assisti, tá? Só pra deixar claro. Vamos ver o Baruto. Vamos lá, vamos voltar ao Red Jack só pra Sushi ver Naruto. Boruto tem 293 episódios agora. É, eu acho que não passou o Shippuden, então, ainda não, mas tá a caminho. Vamos ver, o Narutinho tem 220. É. Não, pera. Ah, isso aí. E aí, o Shippuden tem 500. É. Só o Shippuden é 500? Só o Shippuden. É, episódio do anime, você tá dizendo. Não. Exato. Ah, episódio do anime? Episódio do anime. Ok. É, então, Borutinho já passou o Narutinho, mas ainda não passou o Shippuden. Não, só pra ter uma noção do quanto já foi equivalente, assim. Uhum. Mas aí a gente pode fazer o quê? Live com o Sushi assistindo Naruto. É, agora a gente pode, André. É verdade. Agora a gente pode. Falando isso, a gente tem que fazer as lives da Mel. Isso. É verdade, né? Vai ser live ou só gravação? Na live? Live. Mais alguma coisa, Rafa? Boruto! Por outro lado, não assisto anime, né? É, canime, que nojo. Mas eu assisto série de TV. Eu tô assistindo uma série que eu sempre tive interesse por ela, mas eu nunca tinha ido atrás e agora estou indo um pouco atrasado. Talvez no próximo Fora da Caixa eu possa dar minhas impressões atualizadas. Que é, no caso, a The Bear, que eu assisti as duas primeiras temporadas. Eu sei que a terceira, se não tiver acabado, tá quase no final já. Já acabou, né? Tudo de uma vez. E eu assisti o primeiro episódio da terceira. Pra quem não tá ligado aí, The Bear é uma série sobre um grupo de pessoas tentando gerir um restaurante, assim, na sua camada mais simplificada, né, sobre essas pessoas tentando gerenciar, né, manter e criar um restaurante de sucesso em Chicago. Só que, no fundo, ele não é sobre isso, né, porque The Bear é a história desse rapaz, o Carme, que ele volta pra cidade dele e passa a gerenciar o restaurante da família dele quando o antigo gerente do restaurante, que era o irmão dele, ele comete suicídio, né? Ele chega já com esse peso, né? Esse peso dramático em volta. Você acompanha ele tentando pegar esse restaurante, que é um restaurante de sanduíche bem podrão, assim, né? Bem cozinha imunda, todo mundo gritando e saindo tapa na cozinha, gás obstruído. É pesadão na cozinha. Tô absolutamente. Geladeira aberta. Desliga o freezer de noite. Desliga o freezer de noite, essa porra toda. Tentando levar isso pra um lugar melhor, digamos assim, né? E assim, é uma das progressões de uma narrativa e de personagens mais interessantes que eu já vi, assim, e mais bem feitas que eu já vi. Porque a primeira temporada é muito sobre eles lidando, né, com esse restaurante que existe, que é o The Original Beef. of Chicago, e tentando, né, remendar os buracos e tentando manter aquilo numa estrutura e tentando dar uma ordem para aquele caos, mas é tudo muito claramente sobre uma representação, né, física da relação dele com o irmão dele e da relação dessas pessoas com o irmão dele, né, porque esse que é o grande chamariz da série, né, porque você vai conhecendo as pessoas que trabalhavam lá com ele, né, que tinha o primo dele, tinha os cozinheiros que trabalhavam ali junto com eles. E o primo acho que é só de nome, né? Acho que não é literal primo. Ele é um amigo da família que cresceu muito próximo, assim, né, e tal. E você vê a relação dessas pessoas e como que essa morte afetou todas essas pessoas, né, e como que afetou ele. E até por que que ele decidiu voltar, né? Porque o Carme, ele é um chefe renomado mundialmente. Ele trabalhou nos melhores restaurantes do mundo, ele trabalhou num restaurante de 3 estrelas e aquela porra toda. E ele decide largar tudo e vir cuidar desse restaurante. E aí você ir aos poucos entendendo por que ele tá fazendo isso, como que era a relação dele com o irmão dele antes, como que era a relação desses personagens com o irmão dele, quem era esse irmão dele, né, o que que esse irmão dele representava pra família, né, pra essas pessoas em volta. E a primeira temporada, leve spoiler, né, ela termina com eles decidindo que, não, a gente não tem como consertar esse restaurante, a gente tem que derrubar esse restaurante e construir um negócio novo, que é muito sobre essa lidar com a morte do irmão, né, é muito sobre entender que não tem como trazer o irmão dele de volta, né? Eles vão ter que seguir em frente, né? E aí o próximo restaurante deles chama The Bear, que era o apelido do irmão dele, porque da família, na verdade, é, né? Porque é meio... Exato. Isso, é meio como um apelido pro nome da família. Isso, mas as pessoas se chamam de Bear, né? Na família, assim. É todo mundo peludo, gordão. Isso. Mas, né, o restaurante, então, ele leva esse nome que referencia o histórico da família e do irmão e tudo mais, mas que é uma coisa nova, né? E ver essa relação, né, refletida nesses personagens e ver o desenvolvimento desses personagens, que pra mim é a coisa mais impressionante, porque eu nunca tive, assim, um 180 tão forte com tantos personagens numa série, porque quando você conhece, né, esse primo da família, né, o Richie, e você vê a relação que eles têm, né, quando você vai encontrando a Tina, né, e o Marcos, né, que são esses cozinheiros que, assim, eles sabem o básico do básico, né, de trabalhar na cozinha, e eles foram educados dentro desse restaurante que funcionava dessa maneira absurdamente caótica, e eles não querem nada com nada, assim. O Marcos, ele até tem um interesse lá em confeitaria e tudo mais, mas não tem espaço pra esse interesse dele dentro da plataforma atual do restaurante, assim, né? E eu comecei assim, caralho, demite esses filhos da puta, não. O Marcos mantém, né? Arruma um jeito dele fazer uns donuts, uns negócios maneiros, assim. Mas, pelo amor de Deus, a Tina e principalmente o Rich, o que que esse pessoal tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, manda esse pessoal embora. Eles não querem nada com nada, é só gritaria, tapa na cara, é só não aceita ordem, quer fazer as coisas do jeito que sabe fazer, não quer fazer de jeitos melhores e tudo mais. Só que é tão interessante o desenvolvimento desses personagens e o entendimento do porquê que esses personagens são assim, né? Então, tipo, tem alguns episódios que eles são muito famosos, né, na série. Na segunda temporada tem o clássico episódio do Natal, que eu já tinha ouvido falar sobre ele antes, né? Um episódio quase que um Joias Brutas em forma de seriado, assim. Que pra mim é mais tenso que Joias Brutas, porque ele é um episódio longo, talvez o maior da série, quase uma hora, só de close na cara de todo mundo, não tem um ângulo aberto, é só close na cara, close na mão suja, close na sujeira, close na boca gritando. Um cigarro na boca, prato quebrando. E é uma hora de um Natal numa família que todo mundo se odeia, basicamente. Natal normal, então, pô. Mas assim, é só gritaria, é só a gente gritando um com o outro. Mas você sabe que, parar. Tipo, é aquela coisa assim, tem as pessoas, elas têm um núcleo de se gostar, só que tem tanto histórico merda e tanta coisa errada e tanta coisa empurrada por debaixo do tapete e tanta coisa não resolvida que, tipo, elas vão borbulhando aos poucos, assim, sabe? E realmente chega no final e é só... É uma tensão absurda. Mas é tão interessante esse episódio pra você... Você sai desse episódio falando assim... Acho que foi até pouco que eu vi desses personagens antes, assim. Tipo, não, eles estavam até bem comportados. Se esse é o ambiente que esses personagens cresceram... Porque aí nesse episódio você vê o Rich fazendo parte da família. E a mãe, né? Você conhece a mãe deles. É que... Nossa, e eu amo como que esse seriado ele faz participações especiais, né? Que sempre é uns atores fodas, assim, pra participação especial. Então, tipo, tem um chefe escroto que é, tipo, um trauma do Carme. Que é o Joe McHale, do Community, né? Tem o Bandersnatch lá, que é um amigo chefe do... Como é que ele chama esse cara? O... Esqueci. É o cara que sofre bullying na internet. Eu esqueci o nome do ator, mas é o menino do Bandersnatch, né? Isso. Então. É o Bandersnatch. Will Poulter, né? É o menino Bandersnatch. É o menino Bandersnatch. Ele aparece também em alguns episódios, né? E ele é muito bom. Ele é muito bom. Quando vai mostrar a família, né? A mãe deles é a Jamie Lee Curtis. O padrasto, né? É o Bob Odenkirk, né? O Saul do Breaking Bad, Better Call Saul. Essa série é da Netflix? Não, é da Fox. FX, né? FX, que é um canal da Fox, sim, que agora é um canal da Disney, que tá tudo debaixo do Disney Plus. Mas aí essa série está no Disney Plus ou está no Star Plus? Ou Star Plus já morreu e agora já é só Disney Plus? Agora é só Disney Plus. Ok, loucura, Star, né? Plus, a vida já é muito maluca. Não, é muito misterioso onde eu assisti essa série. Antes, quando eu assisti a primeira e a segunda era no Star Plus, a terceira já lançou direto no Disney Plus. Ah, ok. E agora o Star Plus já morreu de vez. Uh-huh. E agora é tudo no Disney Plus. Ok. André. Com o comercial. Você que é formado em psiquiatria. Sou. Me explica por que eu acho que essa série... Todas as pessoas sempre falavam The Bear, The Bear, The Bear, The Bear. Eu falava The Bear, né? Já falaram no Fora da Caixa? É sobre um moço que era um assassino de aluguel. E aí ele saía do assassinato, da vida de assassino, pra fundar um restaurante. Não sei se existe uma coisa que... Você falou de uma série que era um cara ex-assassino, que tenta não ser assassino. E ele não vai formar um restaurante? Não, não tem restaurante. Que é com e Bob é Barry. Ah, tem o Barry. É isso, é por isso que eu acho que é o The Bear. Ok. Só que ele é ator, não é um restaurante. Ah, ele é ator, isso. Ok. Que é outra série maravilhosa, inclusive. E ele é um assassino. Ele é, mas ele continua sendo durante a série inteira. Ok. Ah, ele não deixa e de o The Bear, o moço... Ele tenta não ser. O moço não é um assassino. Não, não tem nada. E o protagonista não é parecido, não? Fisicamente, assim, nada os dois? Nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Ambos são brancos. São. Isso é verdade. Isso é verdade. É, mas assim... Voltando, né, gosto muito dessas participações especiais, gosto muito desse episódio. Só que assim, o que eu acho mais legal, uma das coisas, na verdade, que eu acho mais legal em The Bear, como que ele conduz os personagens, é que eu acho que tem muito uma glamourização de tipo, meu Deus, a cozinha, ela é caótica. O mundo da culinária, ele é muito caótico e as pessoas se xingam e são abusivas umas com as outras. E aí bota o sanduíche em uma cabeça e fala, você é o quê? Eu sou um sanduíche de idiota. Exato. É, né, Gordon Ramsay, obrigado por isso. E tem essa coisa, né, essa visão que é muitas vezes romantizada e tal. E o que eu gosto do The Bear é que ele traz isso pra série, né? Você tem pessoas muito quebradas, né? Tentando gerir uma cozinha. E elas vão ser escrotas, abusivas, muitas vezes. Elas vão fazer muita merda. Só que eu gosto como que a série lida com isso. Ela nunca fala, tipo... Ah, mas gente, mas o mundo da culinária é assim mesmo, né? Então vamos seguir em frente. Tipo, quando acontecem essas coisas, quando a gente tá explorando por que que os personagens são assim, né? Porque esse episódio, inclusive, ele vem num momento desses de tentar entender de onde que vem, né? Esses traços dessa família, digamos assim. É muito numa tentativa de explorar isso pra ver como que esses personagens podem sair disso. Os personagens estão constantemente tentando fazer diferente, tentando melhorar. Dito isso, todos os outros restaurantes que é mostrado ao longo das temporadas, restaurantes que o Carme trabalhou, restaurantes que outros personagens vão e visitam, a cozinha é sempre zoada. O patrão antigo do Carme é abusivo com ele. Sim. Quando... No primeiro, você vê o primeiro da terceira, né? Vi. Que é um episódio meio que de flashback. Quando ele tá no restaurante da moça, que é a boazinha, ela é escrota com ele, tipo, forma passiva-agressiva. Eu não achei ela escrota com ele. É, não. Mas ele tá lá, trabalhando pra caralho, ela faz melhor e vai embora. Ela só faz, olha assim, faz melhor e vai embora. Eu acho então, ok. É um ambiente de trabalho muito... pesado. Muito pesado, muito exigente, mas assim, eu acho que tem como você exigir mais, porque realmente é um nível e aí você vai ver, né, por que que é esse nível todo e aí a gente entraria em questões aí de capitalismo tardio e tudo mais, né, tipo, por que que tem que ser tão puxado assim, né, pra essas pessoas, acho que deveria ter uma forma de não ser tão puxado assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, nesse restaurante, a pessoa que é abusiva é o Joe McHale. Sim. Né? Tipo, a chefe... É que a gente não vê as outras pessoas. É, mas de fato, eu acho que a única pessoa que é mostrada sendo escrota nesse episódio é o John McHale. Ela é mostrada sendo uma chefe exigente, que quer o perfeito, né, assim, né, do... O que é algo difícil, porque... Sim. A gente não... Eles não mostram o dia-a-dia da cozinha desse restaurante, por exemplo, na hora que eles vão cozinhar e estão correndo pra entregar as coisas na hora certa e tal. Mas ambiente de cozinha é caos. É não, gritaria. Sim. É eu, gente fazendo merda. Eu tenho merda. Certeza que... Porque tipo, tem fogo envolvido. Tem muito... Tem um chefe famoso, né, inclusive, que é um dos personagens, que é o Fak, né, que ele é... um personagem recorrente, que inclusive é um dos poucos personagens que não cozinha nada na série. Eu acho muito engraçado que ele é um chefe na vida real, ele tá atuando na série e ele é alguém que é o oposto da cozinha. Tipo, ninguém deixa ele encostar na cozinha. Exato. É, e tem participações de vários chefes famosos, né? Quando ele vai, tipo, mostra ele aprendendo, né, a cozinhar e tal, assim, às vezes é um chefe famoso ensinando pra ele e tal, assim. É porque eu imagino que tenha muita consultoria, né? E eu imagino que o mundo da culinária, né, ele seja muito próximo disso e que tenha muitos... Ainda mais esse mundo do top culinária, estrela Michelin e o cara da quatro. Exato. E tem, hoje em dia, acho que talvez tá um pouco melhor isso, mas tem a tradição quase que o restaurante francês é tudo escroto. Sim. É um ambiente de trabalho zoado. Escargot, que chama. De ter que pegar na panela quente, pegadinha. E essas porra acontece de verdade. Hoje em dia, acho que tá menor do que antigamente. E você viu muito chefe falando isso, não? Cozinheiro bom, chefe bom, ele sai de restaurante zoado porque cai na cabeça da pessoa e fode a vida da pessoa e ela vai ser um bom chefe de lá. Que, né? Essa série tá mostrando meio que o que acontece com a mente do palhaço, né? Exatamente. Tipo, o efeito do Carme ter passado por essas coisas, né? Transformou ele num chefe muito bom? Transformou. Olha como que é a vida pessoal desse coitado. Um fudido completo, assim, sabe? Tipo, ele não consegue manter, tipo, relações pessoais. A relação dele com a família é absolutamente zoada. É muito uma série sobre ele tentando ser melhor com as pessoas. Não repetir com as pessoas com quem ele tá sendo responsável agora o que fizeram com ele. Repetindo, né, porque essas coisas acabam sendo cíclicas, você não simplesmente decide encerrar um ciclo abusivo e, né, horrível assim, e simplesmente encerra, mas sempre que essas coisas acontecem, tem muito peso narrativo em volta disso, né, e as consequências dos personagens em relação a ele, e como que ele vai lidar com isso, e como que ele vai tentar ser melhor em relação a isso, né, e tem o desenvolvimento também dos personagens em volta dele, né, então, por exemplo, mais até do que para ele, de certa forma. É, sim, sim. Tem a Eyoye Debiri, né? Que é essa atriz jovem que tem aparecendo em muitos lugares aí. A Cid? Ela faz a Sidney, né? A Cid, que é uma cozinheira jovem, né? Muito apaixonada por cozinha, quer se tornar uma grande chefe e tudo mais, ter o seu próprio restaurante. Que ela, um dia, foi nesse restaurante três estrelas que o Carmen trabalhava em Nova York, se eu não me engano. E ela comeu um prato dele, tipo, foi a coisa mais incrível que ela comeu na vida dela. E quando ela descobriu que esse cara ia trabalhar num restaurante qualquer em Chicago, ela falou, não, eu vou trabalhar pra esse cara. É de Chicago também. É, eu vou trabalhar pra ele. Então, ela, essa chefe que também tava, tipo, ela tem muito mais conhecimento, muito mais talento, né? Sei lá, que se pode usar talento, mas mais experiência, né? Ela vai trabalhar nesse restaurante merda e ela continua lá porque ela acredita no Carme, né? E, embora essa relação também tenha muitos altos e baixos aí. E ela acaba sendo colocada também como quase que a chefe principal, né? Do restaurante. Ela vira a chefe principal, né? Quando... É que eu não entendo muito os cargos, assim, o que que... Você terminou? Terminei a segunda, eu tô no primeiro episódio da terceira. A terceira você falou que lançou de uma vez só, né? São 10, eu acho. Você já viu tudo? Tô no 5. Era uma série que vocês acham que vai acabar ou porque ela é uma série de sucesso? Não, vai acabar. Vai ser a quarta vai ser a última. É mesmo? Porque eles gravaram a terceira e a quarta junto e lançaram a terceira. Ano que vem sai a quarta e, em teoria, vai ser o final da história. Não é uma história muito difícil de assistir, não, porque tudo me parece tudo tão tenso e com drama e me parece que é pesado até, então, não é? Tem muita coisa, tem muita coisa pesada. Tem esses episódios que são especificamente mais tensos. Tipo, na primeira temporada tem um episódio... que eu lembro na época que muita gente achou muito tenso, que é um episódio que ele é todo sem cortes, assim, que é tipo, ok, nosso restaurante recebeu um pouco de atenção, agora tá se formando uma fila gigante de pedidos e a gente tem que atender. E é um episódio super tenso, assim, da cozinha tentando lidar com isso sem esse preparo, sem saber, né, sem esse entrosamento, sem saber como lidar com isso, e é um episódio todo num take só, né, tanto que ele é super curtinho, assim, ele é praticamente uma cena só, de tudo indo pro caralho, e o episódio acaba. Que eu não acho, esse episódio eu não acho especificamente tenso, mas consigo ver como alguém acharia, mas é uma série dramaticamente muito pesada, né? Fala muito sobre esses temas pesados que eu já comentei, né? Suicídio, né? E abuso de drogas e depressão, né? E dentre outros temas assim. E muita gritaria. Uns 60 pra 70% na média do episódio a gente gritando. Ai, que... ai, é, tá dói. Bem. É, eu não me incomodo com isso. Tipo, eu acho que o Sushi, ele talvez tenha uma... Eu não gosto de gente gritando. É, eu acho que... Se você me pedisse, assim, quanto por cento da série The Bear é gritado, eu ia dizer, sei lá, 10. É que assim, realmente. Eu já não lembro mais das outras temporadas. Porque na terceira, nossa, tem episódio que é o episódio inteiro. Acho que é o segundo episódio. É só gritaria. Acho que não tem uma fala sem ser gritaria. Sei, sei. No segundo episódio. Eu então fica caralho. Aí. Se alguém se incomoda muito com gritaria, talvez seja um empecilho também. Mas eu acho que, apesar disso, é uma série que ela tá com... obstáculos no caminho, mas os personagens, eles estão em crescimento, sabe? Eles estão, pelo menos até onde eu assisti, melhorando, né? E, de novo, essa não é uma jornada linear, mas eles estão constantemente tentando ser melhor, né? Então, por exemplo, tem um episódio, meu episódio favorito, e, assim, uma das melhores coisas que eu já assisti na TV, na minha vida, é o episódio do Rich, né? Onde ele vai ser estagiário num restaurante de 3 estrelas, e o Rich é esse cara que você começa odiando, eu pelo menos comecei odiando. Não, você odeia ele até esse episódio. Não, até aí eu já tava tipo assim, ah, ele é um fudido, né? Ele é um coitado, mas assim, ainda assim, né? Insuportável, pelo amor de Deus. E esse episódio, ele é um episódio onde ele vai entender por que que outras pessoas podem ser apaixonadas por cozinha, né? Por trabalhar num restaurante, digamos assim. E um episódio só dele, basicamente. É, basicamente só dele. E assim, é muito bom esse episódio. Tipo, e é interessante, me lembrou uma thread que o pessoal tava compartilhando um tempo atrás, de tipo, ah, se trabalhar não fosse uma necessidade pra viver, né? Uma coisa de sobrevivência, com o que vocês trabalhariam e tudo mais. E muita gente no Twitch falando sobre trabalhar com coisas de serviço, né? Que gosta de se sentir útil pra outras pessoas e que gosta de prestar serviço. Esse episódio é muito sobre isso, tipo, e óbvio, né? Ainda assim, num ambiente que vai ser tóxico, que vai ser escroto, que vai ter o seu chefe mandando você tomar no cu porque você deixou um borrão no prato, sei lá. Então não é mostrado como um ambiente perfeito nem nada, mas é um episódio que mostra como que dá pra você encontrar satisfação pessoal em fazer algo muito bem feito, assim. E ele mostra isso de uma forma que eu não achei romantizada, que eu não achei tipo, venha trabalhar você também, venha para a força de trabalho, que é muito foda, nem nada do tipo, mas mostrou um personagem meio que encontrando uma forma dele poder ser melhor, sabe? Mostrando um crescimento de personagem de um jeito que realmente eu vi poucas vezes, um episódio bem escrito, bem atuado, incrível, com música da Taylor Swift, os momentos da música da Taylor Swift são maravilhosos, e realmente, assim, esse episódio é foda, muito, muito foda. Eu terminei de assistir esse episódio, eu fui assistir o react dele, assim, porque eu precisava demais desse episódio da minha vida, assim. Como eu disse, tem temas pesados, mas eu acho que eles são usados pra mostrar personagens tentando sair desses lugares, né? Eu acho que, no geral, é uma história sobre as pessoas lidando e curando, né, esses sentimentos, assim. E, assim, atualmente, são absolutamente todos meus filhos, assim. Eu quero... eu não admitirei se alguma coisa de ruim acontecer com esse personagem. Absolutamente todos eles. Desde, tipo, pô, a irmã do Carme, até o Fak, até, tipo, sei lá, o tio deles, o... Até a mãe deles, na última vez que ela apareceu, não, eu pensei, não, caralho, não, ela é uma, só uma fudida. Não, não suporto, não. Pior personagem de todas. Mas ela pode ser uma boa personagem pra história, mas eu não quero ela nunca mais na tela. Nunca mais. Mas é isso que eu lance, Sushi. Ela tá sofrendo também. Ah, deixa ela sofrer no canto dela, todo mundo sofre. Tá, olha aí, bem. Ó. Olha essa falta de humanidade. Essa pessoa não assistiu The Bear corretamente. Não. Se ela tivesse na minha vida, se ela fosse uma pessoa na minha vida, eu tinha tirado ela da minha vida. Mas tão o lance rápido, é, ela tem redenção ainda, entendeu? Ah, tem ela lá com as outras pessoas em volta dela. Tem ela longe de mim. Não, tudo bem. Ela não vai fazer parte da sua vida. É com as outras pessoas mesmo que ela pode ter redenção. Eu só quero saber se o moço vai conseguir parar de ser um assassino no final da série ou não. Não, ela já consegue no primeiro episódio, que ele nunca foi. Uau. Ele sempre não foi um assassino. Isso, esse é o plot twist. No plot twist que, na verdade, ele era um assassino. Exato. Imagina no final. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. Oh. in parking lots. I don't mind, I was in love with a place in my mind, in my mind. I made a lot of mistakes. Crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. All things go to recreate us. All things grow, all things grow. Fora da caixinha!